não é por mim. Vou dizer que tu está aí. Mas ficou da hora. Isso mesmo, rapaz. Seu castelo é meu coração. Obrigado, Deus, por cuidar de mim e dos meus. Meus filhos, minha mãe, meus irmãos, a mãe dos meus filhos, que uma paciência comigo, eu sei. Mas tudo que eu fiz e tô fazendo, eu sei que um dia eu posso retribuir, tá? Do modo bom. Obrigado, Deus, também por colocar famílias na minha vida que me ajudaram pra caramba, sabe? Nesses 2 anos de tribulações que eu passei, pô, minha mãe doente, fui em cana 2 vezes, ó que louco. Aos 34 anos eu em cana, que merda. Mas tô aqui, ó. São famílias que correu comigo, que amenizou meu coração, me deu palavras de conforto pra que eu pudesse gravar meu CD e continuar minha vida como ser humano. Valeu, Amendoim, valeu, Thaís, valeu, Júnior, Paulinha, valeu, Cabelô, Lúcia, Clóvis e a tantos outros casais, nego, que, sem palavras, faz um tempo que eu não vejo, mas é nóis. A Educa representou, hein? Bora as mãos junto aí. Obrigado também, Deus, pelo meu pai, por ter conhecido ele. Minha irmãzinha aqui, ó, nega, te ama, hein? Lá de Brodowski, Ribeirão Preto. Obrigado, Rita, por compreender. Quando o papai vem pra cá, sabe me visitar e não é sempre que eu posso estar aí. Mas aí, tô correndo. Obrigado também pelo público, Deus, que o Senhor ajudou a gente conquistar, entendeu? Ajudou porque foi através das suas palavras, não as minhas. Então, das suas palavras, farei minhas também. Obrigado por me ajudar nas noites mais tribulantes da minha vida, noites loucuras que eu passei, noites de revolta que eu consegui até ultrapassar as barreiras que estavam na minha frente. Aos mano aí das quebradas que abriu com nós, de São Paulo, de Curitiba, de Minas Gerais, Franca. Obrigado ao público do Expressão Ativa por fazer o que a gente é hoje e o que eu sou, principalmente, mano. Obrigado ao meu grupo, que direto e indiretamente, quase meio que ausente, a gente não se vê, mas ajudou a construir esse sonho aí, ó. Esse sonho é pra nós, né? É nosso. Obrigado, Deus. E que assim seja. A vontade do Senhor também é a minha. Espero que a rapaziada curta esse som aí, que aprenda alguma coisa com as palavras. E que eu também aprenda. Porque eu sabe aquele que ouve, que escuta. Amém. E que assim seja. E como última palavra, eu peço ao Senhor que abençoe todas as crianças aí, Deus, que estão na rua. Os manos estão adolescentes, tá se acabando aí, ó. Minha música foi feita pra isso. E aí, maluco, agora é nóis. Só se não quiser, nego. Valeu, André, Quarteto, Adventista, Batista. Deus é com nós.